Antena Web Informação. Seja bem-vindo à Esquina do Jazz. Don't please my folks too much. Programa Rádio Câmara, às quartas-feiras, às 22 horas, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Dá-se hoje o último adeus ao cineasta português Manuel de Oliveira, que faleceu ontem aos 106 anos de idade. Nascido em 1908 e quase a completar 107 anos, Manuel de Oliveira padecia de alguns problemas de saúde na última semana que o deixaram, inclusive, acamado. Faleceu ontem e o funeral então vai realizar-se hoje. Esperam-se as mais altas personalidades, não só em Portugal, ou não só de Portugal, mas também de outros pontos do globo, inclusive de Hollywood. O cineasta português começou a sua carreira em 1921 com o documentário em cinema mudo Douro Faina Fluvial, ao qual mais tarde, com uma nova roupagem, deu também voz e som. Este documentário realizou vários filmes, são dezenas deles. O Quinto Império e Aniki Bobó são os mais sonantes. O primeiro já no final da sua carreira, o segundo de 1942. Há pouca gente viva, mas das que ainda existem falam com ternura desse filme que, de certa parte, em alguma altura do tempo, mudou as suas vidas. O novo banco tem menos dois compradores. A Antenweb sabe que são cinco os bancos que se vão manter na procura, na luta pela compra do novo banco, depois da separação do novo banco e do Bad Bank, depois do desaparecimento do Banco Espírito Santo. Há duas exclusões e há então cinco bancos que vão ficar a discutir por uma via mais vinculativa, vão ficar a discutir quem vai adquirir o novo banco. São cinco: os americanos Apollo, os chineses da Fosun e também da Hanbank Insurance Group, e também os portugueses BPI e os espanhóis do Santander Tota. São os cinco nomes, sendo que o Habang Insurance Group é um nome que Antenweb confirma, mas que ainda não foi propriamente confirmado por todos os meios de comunicação. Antenweb vai avançando então com esta confirmação. Passou o tempo de gripe, mas os hospitais portugueses continuam cheios. De um modo geral, a ocupação de camas até aumentou nas principais regiões de Portugal, Porto e Lisboa. É sobretudo aqui que se concentram os maiores problemas. Há inclusive hospitais onde a taxa de ocupação supera os 100%. Noutros, aproxima-se muito deste nível. É uma situação que está a preocupar as várias entidades responsáveis pela saúde pública portuguesa e pelo Serviço Nacional de Saúde, que dão conta, em alguns casos, de que, apesar de, por exemplo, no Hospital Egas Muniz, a taxa de ocupação ter diminuído para 77%, o número de, aliás, o tempo em que os doentes permanecem hospitalizados é maior. Também há denúncias de que lares estão a fazer chegar aos hospitais de Setúbal e Palmela doentes com altos níveis de desidratação como nunca se tinha visto. Algo que é ainda mais preocupante se tivermos em conta que, sim, Este acréscimo poderá colocar em causa também a estabilidade do Serviço Nacional de Saúde. São dados que foram obtidos na segunda semana do mês de março e que foram agora revelados pelo semanário Expresso. O Futebol Clube do Porto não vai à final da Taça da Liga. Perderam ontem frente ao Marítimo. A equipa maritimista jogou sempre de 11 para 11, a parte de uma altura em que Maicon teve que ser desistido e a equipa esteve apenas com 10 unidades. Os portistas foram inclusive os primeiros a marcar na primeira parte, mas já na segunda, aliás, ainda na primeira, peço desculpa, mas a partir da marca de grande penalidade, Bruno Galo restabeleceu a igualdade para a equipa do Caldeirão dos Barreiros. A volta ao marcador consumou-se no final da primeira parte. Os maritimistas ficaram assim na frente do marcador e, com um bom papel defensivo, conseguiram fazer com que a baliza do guarda-redes maritimista fosse inviolável. Desta feita, o Futebol Clube do Porto volta a falhar a final da única competição que ainda não conseguiu ganhar uma única vez. Na verdade, o Futebol Clube do Porto nem sequer chegou à final. Já aconteceu isto na edição anterior, quando perdeu com o Sporting de Braga. A equipa do Benfica vai então ter o Marítimo como adversário na final. Recorde-se que o Benfica venceu a equipa do Rio Ave e agora esperava então o outro finalista, que neste caso é o Marítimo. A final vai realizar-se no estádio de Coimbra e o Benfica já venceu por várias vezes esta competição. É, aliás, o único clube que tem mais do que um título desde 2007-2008, que esta prova se realiza. Já lá vão 7 edições. O Porto não venceu nenhuma. O Benfica já conta algumas, o Vitória de Setúbal também, e o Marítimo chega pela primeira vez à final, depois de ter sido finalista vencido em 2 edições da Taça de Portugal. Quanto a esta taça, a Taça da Liga, o Marítimo nunca tinha chegado sequer a uma meia-final, e muito menos a uma final. Conseguiu desta vez ao vencer o Futebol Clube do Porto. O Entrame Informação vai regressar na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde. Daqui a pouco, novo ato. Fique bem, boa tarde e até à próxima segunda-feira.